Essas pessoas a quem os centros psicologicamente ficam completamente destruídas. Eu queria saber qual é que é o futuro dessas pessoas, também são ou não estão contempladas nisso, o que é que tem que fazer para isso. E também dizer que gostei do Presidente da Câmara, o Sr. José Carlos Alexandrino, porque acho que é importante, e foi dos primeiros que eu ouvi, estar preocupado com as pessoas do seu concelho, porque não vejo outros dizerem o mesmo. O portal deve ser aberto, tanto para as pessoas que se inscreveram e que fechou, que ficaram sem receber qualquer coisa, há aqui pessoas dentro da sala que têm esse problema também, que eu conheço aqui alguns, assim como também aquelas pessoas, por falta de apoio, por falta de conhecimento, não se fizeram. Eu penso que nós, a Associação Amavinha, apareceu, não deve ter aparecido, porquê? Porque isto era um assunto que cabe às entidades oficiais, câmaras, juntas de freguesia e governo. Isso é CDR.